agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E volta e meia surgem ideias interessantes na área do turismo, algumas delas óbvias, do tipo dos quais você se pergunta como foi que ninguém percebeu isso antes ou como ninguém nunca pensou nisso. Nesta semana, o Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu, Fostrans, começou a sinalizar os pontos de ônibus da cidade nos quais param os ônibus das linhas internacionais que vão para o Paraguai ou para a Argentina. A iniciativa é importante, sem dúvida, mas escancara nosso histórico de falta de planejamento em matéria de transporte coletivo, em especial no que diz respeito ao turista que parece ter a obrigação de adivinhar que ônibus pegar e onde também pegá-lo. Os novos pontos de ônibus aqui de Foz do Iguaçu, que foram construídos, diga-se de passagem, com recursos vindos também do Ministério do Turismo, deveriam ser locais privilegiados em termos de informação, até porque o painel de vidro no fundo foi projetado justamente para a colocação de mapas e informações turísticas e de utilidade pública. O que se vê em muitos pontos, entretanto, é a depredação desses espaços com a retirada dos mapas e a colocação por parte de populares de propagandas e anúncios do gênero. Mais do que a questão dos pontos de ônibus, entretanto, Foz do Iguaçu peca em detalhes básicos no que diz respeito ao transporte coletivo pensado para o turismo, como nos dias de feriados prolongados em que as linhas que dão acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, aos hotéis ou à usina de Itaipu, ao invés de reforço, operam com tabela de domingo, prejudicando turistas e trabalhadores com ônibus superlotados e com grande intervalo de tempo entre um horário e outro. Sem falar na linha turismo, que até hoje não foi implementada, e na linha executiva para o aeroporto, com espaço para bagagem e atendimento aos voos noturnos, que até hoje também não saiu do papel. É por esses outros motivos que somos surpreendidos quando linhas realmente úteis, como a operada por uma empresa argentina conectando os dois parques das Cataratas do Iguaçu, são autorizadas a entrar em funcionamento. Grandes destinos do mundo já perceberam que disponibilizar a oferta de vários tipos de transporte não prejudica agências ou taxistas, mas auxiliam a captar público e a aumentar a permanência dos visitantes na cidade. Foz do Iguaçu, que dá exemplo para o país com sua gestão integrada do turismo, precisa de vez exorcizar o fantasma da vista tapada e também da mente pequena. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso endereço na internet, o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 13 de setembro de 2014. Bom dia! Parque Nacional do Iguaçu alcança mais uma vez a marca de 1 milhão de visitantes nas cataratas. Meia maratona das cataratas modifica o horário de funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu neste domingo. Prefeitura apresenta aos vereadores de Foz do Iguaçu projeto de concessão do Centro de Convenções. Marechal Cândido Rondon anuncia a retomada da Oktoberfest, considerada a mais simpática do Brasil. E conheça também Heloísa Becklin, rainha do turismo de Foz do Iguaçu. 11 horas e 7 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11:11 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento na área central já chega à marca dos 27 graus, com tempo ensolarado aqui em Foz do Iguaçu. A sensação térmica, inclusive, já ultrapassa em alguns pontos de maior insolação a marca de 30 graus aqui na fronteira. A previsão do tempo para hoje é de muito calor. A máxima deve chegar aos 32 por volta da 1 hora da tarde, aproximadamente. O tempo deve permanecer ensolarado ao longo da tarde. À noite, sol, céu com pouquíssimas nuvens, temperaturas aí oscilando entre 18 e 32 graus nas próximas 24 horas. Para amanhã, domingo, deve ocorrer ao longo do dia um aumento na nebulosidade. A temperatura máxima, entretanto, continua na casa aí dos 33 graus. Para segunda-feira, que devemos ter redução nas temperaturas aqui na região. A temperatura pode cair até 19 graus, enfim, a mínima não se altera muito, mas a diferença é a máxima, que na segunda-feira não deve passar dos 25 graus, inclusive com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas, segundo a previsão do tempo do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Aeroportos aqui da fronteira estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que reabre daqui a pouquinho, a partir do meio-dia. O fechamento todos os dias das 7 ao meio-dia deve-se justamente a obras que são realizadas ali na região da pista principal e também das pistas de acesso ao terminal do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu. Essas obras já estão quase no fim, mas por enquanto ainda o aeroporto de Foz permanece fechando todos os dias nesse horário das 7 ao meio-dia, e os voos foram remanejados ou para antes ou para depois deste intervalo de tempo. Na BR-277, o pico da movimentação no sentido Foz do Iguaçu já diminuiu. Entretanto, você que trafega pelos trevos urbanos, atenção aí quanto à fila no trevo de entrada da cidade, ali na Avenida Costa e Silva, também registro de fila na rotatória do Charrua. Na Ponte Internacional da Amizade, houve protesto de professores municipais de Foz do Iguaçu no período da manhã, entre 8h30 da manhã e 9h20. Os professores chegaram a fechar, inclusive, o acesso de veículos à Ponte Internacional da Amizade. Neste momento, não há protesto, mas o trânsito está bastante lento. Temos fila na passagem pela aduana brasileira sentido Paraguai, e também quem está começando a voltar ali do Paraguai em direção ao Brasil já enfrenta um pouco de lentidão na cabeceira paraguaia. Deslocamento agora pela ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina. Por ali, movimentação considerada tranquila do lado brasileiro, mas com filas no lado argentino. BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, movimento intenso sentido Cataratas e também sentido aeroporto. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.300.000 litros de água por segundo, vazão normal para esta época do ano e garantia de belas fotografias. Na usina de Itaipu, os atrativos do complexo turístico estão abertos normalmente e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:14, e motoristas de outras partes do Brasil e de outros países que trafegam por Foz do Iguaçu podem ser obrigados a pagar uma taxa batizada de taxa de preservação ambiental. Os recursos arrecadados seriam utilizados para iniciativas em prol do meio ambiente e projetos de caráter social. O projeto tem como base leis existentes em outros municípios brasileiros e será apresentado na Câmara Municipal nas próximas semanas, como detalhou em entrevista à CBN o presidente do Legislativo Iguaçuense, vereador Zé Carlos. Por Foz do Iguaçu ser uma área geográfica de entrada de veículos, né, tanto dos países do Mercosul, no caso aí o Paraguai, a Argentina, do Chile, e a gente tem acompanhado aí muita reclamação da população que passa esses veículos, o que de prática deixa de resultado econômico para o município. Né? O município só fica com a questão do recap asfáltico, da problemática de segurança, de acidentes, né, e toda essa situação. E daí a gente foi fazer um... Inclusive essa que a gente citou agora aqui, dos caminhões passando pela Avenida das Cataratas e da Avenida Paraná, é uma resultante desse contexto, dessa discussão maior. E daí a gente teve pesquisando também, e a gente verificou que tem alguns municípios do Brasil que instituíram uma taxa de fundo ambiental, né, que é uma taxa de fundo ambiental que é legal, né, inclusive, vou citar até dois municípios, foi Bombinhas, lá em Santa Catarina, e Fernando Noronha, né, que instituíram essa taxa, a Câmara de Vereadores aprovou, né, para todos os veículos, desde motocicleta, né, passando por caminhões, carro-passeio, até carretas, aí, daí o município, o veículo, quando adentra no espaço geográfico, ele paga. Como é que é feito isso aí? Essas câmaras de vigilância que o município tem, né? Aqui em Foz tem, e lá em Bombinhas também eles instituíram esse tipo de câmara. A câmara foca, grava a placa do veículo, né? Aí, e daí automaticamente vai para uma central, a central imprime e fica cadastrado o número da identificação, e daí o proprietário desse veículo vai em pontos tirados na cidade, vão lá e imprime o boleto e paga. Então, quer dizer, o município vai ter uma arrecadação a mais, e essa arrecadação, o fundo vai para um fundo, que é um fundo ambiental, que vai ser exclusivo para a questão do meio ambiente, né, nessas tratativas que envolve aí, daí vai entrar também essa discussão do fundamental na questão das enchentes do nosso município que a gente tem sofrido. Então a coisa, ela pega vários encaminhamentos aí com esses recursos. Então a gente espera apresentar esse projeto agora na sessão do mês de outubro. Nós estamos pedindo os pareceres jurídicos, né, o projeto já está definido. A gente já teve entrando em contato com a Câmara de Vereadores lá da cidade de Santa Catarina, e eles já mandaram toda a jurisprudência, que é legal, que é constitucional. Então a gente já espera abrir um debate. Nós também estamos com o projeto de fazer uma audiência pública para discutir a implantação dessa taxa aqui no município de Foz do Iguaçu, fazer um grande debate com a comunidade, com a população no modo geral, e se no final dessa discussão toda a população achar que é interessante cobrar, porque vai dar um resultado prático e aumentar o recurso do município, a gente consegue certeza vai estar aprovando esse projeto na Câmara. Isso vai ainda preceder de um debate, de uma audiência pública que a gente vai chamar com a comunidade. A princípio, né, a gente achou interessante, né, porque vai colocar mais recursos na questão de um fundo ambiental que vai estar protegendo o meio ambiente e, consequentemente, a população no modo geral. Palavras do vereador Zé Carlos, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sobre a iniciativa que será apresentada no Legislativo para a criação de uma taxa de preservação ambiental aos motoristas de fora que circulam pela cidade. CBN Turismo. 11 horas e 18 minutos, e se você gosta de festas populares, anote na agenda. A cidade de Marechal Cândido Rondon está retomando a organização da sua Oktoberfest, tradicional festa alemã aqui no oeste do estado, após um ano de pausa para novo planejamento das atividades. Sobre esse assunto, eu conversei com o Jadir Zimmermann, presidente da Comissão de Divulgação da Festa, que explicou sobre a nova roupagem que está sendo preparada para a Oktoberfest, que ganhou, ao longo dos anos, o título de mais simpática do Brasil. Nós tivemos um ano aí de paralisação da festa, uma festa tradicional, realizada consecutivamente durante muitos anos, e no ano passado a sociedade de Marechal Cândido Rondon entendeu que era o momento de repensar esse evento, né? Repensar porque ele estava indo muito para o lado do bailão, só do chope, da bebida, né? E a sociedade não queria isso, queria justamente um evento que valorizasse a cultura germânica, as tradições, não apenas a bebida alcoólica, né? Então nós fizemos um evento chamado de Fórum de Debates em novembro do ano passado, em que todo o formato da festa foi rediscutido para retornar esse ano dentro de uma nova proposta de resgate dos valores culturais intrínsecos à Oktoberfest. E quando falamos da Oktoberfest, é uma das festas de tradição germânica mais tradicionais aqui no oeste do estado do Paraná. Já são quantos anos acontecendo essa festa em Marechal? São mais de 20 anos, né? Ela começou na década de 80, se o nome falha a memória, foi em 1987, a primeira edição, né? Desde então teve 2 anos que ela não aconteceu, e ela se tornou conhecida como a Oktoberfest mais simpática do Brasil. E a maior do estado do Paraná, ela já foi reconhecida. E é justamente esse aspecto da simpatia que nós queremos trabalhar para resgatar na edição deste ano. E ao mesmo tempo em que teve gente que lamentou no ano passado a não realização da Oktoberfest, teve também gente que comemorou justamente esse trabalho de resgate que vocês estão promovendo. A ideia é fazer com que cada vez mais a cultura germânica, que é quem origina toda essa festa de outubro, possa ser destacada, além, claro, da questão do chope, da música? Exatamente. As pessoas, principalmente as pessoas que moram em Marechal Cândido Rondon, comemoraram esse aspecto, essa mudança no dos rumos da Oktoberfest. Porque quando ela acontecia, para quem vinha de fora, talvez até era bem interessante, mas as pessoas aqui não estavam mais se sentindo à vontade com o evento, né? Então, se procurou novamente trabalhar a questão da música típica, a gastronomia, as vestimentas, enfim, todo o enredo que envolve os grupos folclóricos que envolvem a cultura germânica, que é muito rica e que é muito alegre, que esbanja alegria, e por isso a Oktoberfest sempre traz tantos visitantes. E eu tenho certeza que neste ano será uma grande festa realmente aí em Marechal Cândido Rondon, e vamos aproveitar já essa oportunidade e passar as datas para que as pessoas possam se planejar desde agora. Quais serão os dias da Oktoberfest? A Oktoberfest deste ano ela vai acontecer no período de 16 a 19 de outubro, de quinta a domingo. Mas antes disso, já nos primeiros dias de outubro e talvez bem provavelmente já no final deste mês de setembro, vão acontecer as pré-Oktoberfest, que são eventos, uma espécie de esquenta para a festa, realizados pelas comunidades, por associações, no interior do município, nos bairros, no centro, em que acontecem então já preliminares da escolha das soberanas, das rainhas, que acontecem preliminares de shopping metro, enfim, todas apresentações culturais. Então é um processo de divulgação e de esquenta do evento principal, que acontece de 16 a 19 de outubro. E quem quiser outras informações pode ir acompanhando também aqui pela própria CBN, estaremos acompanhando toda essa programação. E aproveitar aqui para deixar o espaço, você tem um portal de internet aí, Marechal Cândido Rondon, aquiagora.net, ali também estarão presentes as informações? Também, toda a mídia regional vai estar divulgando as informações acerca da Oktoberfest em Marechal Cândido Rondon, tanto o site como também vamos via Facebook, facebook.com/OktoberfestMCR, as pessoas podem acompanhar tudo o que envolve a festa. Nós vamos ter, além da festa em si, vamos ter desfile alegórico no sábado, vamos ter um grande almoço voltado às famílias no domingo, apresentações culturais, trabalhar bastante as bandas típicas de instrumentos de sopro, para realmente trabalhar bastante a Oktoberfest e essa cultura germânica que atrai muita gente, inclusive de Foz do Iguaçu e micro-região. Palavras de Jadir Zimmermann, presidente da Comissão de Divulgação da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, e material que você encontra na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11h23, e por falar em festas e títulos, Foz do Iguaçu já tem sua rainha do turismo para representá-la nas festividades e eventos. Trata-se de Heloísa Becklin, estudante que foi eleita como representante do turismo iguaçuense no concurso realizado no último sábado no Iguaçu Resort. Nesta semana eu conversei com ela e com o organizador do certame, Marco Freire. Heloísa se disse surpresa pela conquista do título. Muita surpresa mesmo, porque eu não estava esperando. Já até tinha desistido do concurso, decidi participar de última hora, na quarta-feira tinha decidido. E fui achando, porque eu só gostava de desfilar mesmo e queria desfilar mais um pouco. E fui só para me divertir e ficar com as meninas, que eram minhas amigas, mas acabou que eu ganhei. E foi até, você me falava aqui fora do ar, eu vi até um momento ali que você já tinha achado que não iria ganhar, já tinha tirado o sapato, tudo. Como é que foi essa hora aí? Foi, porque na verdade tinha, pelo concurso, iam ser 12 candidatas selecionadas para a fase final, no caso, e eles já tinham chamado as 12, eu estava lá de pé, não tinha sido chamada, aí eu já estava tirando o sapato do pé, porque, né, já tinha acabado, quando falaram que tinha dado um empate. Aí eles me chamaram, aí eu fui mancando lá pra frente, porque o sapato tava fora do meu pé, e daí eu me toquei que eu teria mais uma oportunidade de poder ganhar o concurso. E foi aquele legítimo caso dos últimos serão os primeiros, Marco? Realmente, houve um empate entre as duas classificadas em 12º, e como a gente não tinha nenhum critério para o desempate, a gente levou para a próxima fase 13 candidatas. E a Heloísa, que realmente, a Magda Carvalho, que estava apresentando o evento, ela não teve o critério de ir falando pela pontuação para não pré-sugestionar quem era o melhor, e a Heloísa, ela já tinha sido uma das melhores classificadas na fase inicial. Mas como ela não estava sendo em ordem de pontuação, ela foi a última a ser mencionada. E ela já estava pendurando as chuteiras, né, literalmente, falando. Vamos falar um pouquinho a respeito do concurso Rainha do Turismo aqui de Foz do Iguaçu, porque ele é uma das etapas para o Miss Turismo da Tríplice Fronteira? É, isso mesmo. A gente já esteve aqui falando com você que esse concurso, além de se buscar integrar a comunidade com o setor do turismo, ele também tem como um dos motivos dele a integração da tríplice fronteira, das cidades de Foz, Cidade Leste e Porto Iguaçu. E por isso mesmo nós teremos acontecendo nessas duas outras cidades. E agora no dia 4 de outubro nós teremos em Cidade Oeste, ontem a gente estava em Porto Iguaçu com o senhor Cláudio Alvarez, senhor presidente do Iturem, na inauguração da nova sede do Iturem naquela cidade, e ele confirmou que ele vai querer levar no dia 11 de novembro, que é o dia no qual foi escolhida as cataratas como uma das sete maravilhas naturais do mundo, ele quer escolher, já quer levar a nossa rainha do turismo. Então, provavelmente, o evento de Porto Iguaçu será no dia 8 de novembro, no Cassino Iguaçu. E é um evento aí que destaca a questão da beleza aqui na Tríplice Fronteira, rainha do turismo de Foz do Iguaçu, e a gente discutia, né, Marco, na entrevista anterior, que para participar, a candidata ela tinha que representar alguma empresa ou entidade aqui da cidade. Eu vou perguntar para a Heloísa, não precisa ficar com medo de falar o nome de empresa, pode falar à vontade. Você representou qual instituição ao participar deste concurso? Eu representei o Harbour Colonial Hotel e a Rafaela Rodrigues, que é uma maquiadora aqui de Foz. E foi uma participação aí, como dito, né, 13 candidatas se classificaram para a fase final, e a partir de agora, como rainha do turismo de Foz do Iguaçu, você terá então esta incumbência até o ano que vem de representar bem as atrações, as belezas da nossa cidade? É, pelo que eu tenho que fazer, sim, eu vou continuar. Na verdade, eu sempre divulguei Foz, porque é uma cidade que eu amo, e eu só vou continuar divulgando que eu sempre mostrei que Foz é uma cidade maravilhosa. Inclusive, as três rainhas, né, de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu, lá no Festival de Turismo no ano que vem, estarão participando deste festival e divulgando mais os nossos atrativos, Marco? Esse aí, Guilherme, a gente teve a felicidade que a Heloísa ganhou o certame. Não só também, além da beleza dela que nós estamos podendo conferir aqui, né? E aliás, o ouvinte que está nos acompanhando não está podendo. Não, mas ele pode conferir no nosso site www.missturismoiguaçu.com com 2S e também no Facebook Rainha do Turismo, que a gente tem muitas fotos do evento lá e pode conferir in loco, né, a beleza de Heloísa, que é realmente merecedora do título. Não, como as outras também são lindas, mas infelizmente concurso a gente só tem uma vencedora. Mas realmente a Heloísa, ela já tem assim através da mãe que já trabalha com turismo, e ela tem uma história que ela é viajada, como podemos dizer. Ela com a irmã tem diversas aventuras na Europa, fala bem o inglês, então assim, ela já é uma divulgadora do nosso destino. Então realmente foi uma felicidade. E os próximos eventos, com certeza, a gente vai ter essas três rainhas que vão estar dentro do Festival Internacional de Turismo, fazendo várias ações para divulgar o destino. Então, os próprios agentes de viagem que vão estar participando, os profissionais, eles vão nos ajudar a escolher a Miss Turismo Destino Iguaçu. E eu chamo aqui a quem está nos ouvindo agora, inclusive, também, que nós temos no site cbnfoz.com.br a opção de acompanhar por webcam. Então essa é uma oportunidade também de acompanhar essa entrevista ao vivo. É só clicar ali na opção estúdio na página inicial do site da CBN. E registro também aqui a presença da dona Nilza, que é a mãe justamente da Heloísa, está presente aqui no estúdio acompanhando esta entrevista. Heloísa, você fará propaganda aqui, será uma embaixadora do turismo de Foz do Iguaçu neste período. Para quem está nos ouvindo fora de Foz neste momento, o que você tem a dizer para essas pessoas que ainda não vieram aqui para a nossa cidade ou que pretendem voltar? Bom, é clichê, mas não sabem o que estão perdendo, porque Foz do Iguaçu é linda e tem muito a que mostrar para as pessoas, porque, eu não sei, eu fico sem palavras para falar da minha cidade, mas eu acho ela maravilhosa e quem não conhece tá perdendo, é só o que eu tenho a dizer. Quem chega lá nas Cataratas do Iguaçu pela primeira vez também, né? Fica também, sem palavras, fica sem palavras, porque realmente é uma atração aí que quem vê por foto, quem vê por vídeo, não tem realmente a verdadeira dimensão, primeiro do tamanho que é, né? E segundo da sensação de estar ali num atrativo como o Parque Nacional, né? Exatamente. Você chega lá, nós privilegiados temos ele como quintal de casa. Mas quando eu chego lá, toda vez que eu vou, eu me apaixono mais uma vez, porque é apaixonante, simplesmente apaixonante. Essas palavras de Luísa Becklin, a rainha do turismo de Foz do Iguaçu. Vamos agora ao repórter CBN em rede nacional. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos em Foz do Iguaçu, a temperatura aí se aproximando já da casa dos 30 graus e a Prefeitura Municipal de Foz entregou nesta semana à Câmara Municipal o projeto que prevê a realização de um processo licitatório para a concessão da gestão do Centro Internacional de Convenções. O objetivo é melhorar a exploração comercial do espaço e viabilizar os recursos necessários à modernização e potencialização do espaço de eventos para subsidiar o planejamento da licitação, identificando o tipo de estrutura e as facilidades demandadas nos centros de convenções pelas empresas que atuam no setor de feiras e exposições. O município realizou no começo deste ano um procedimento de manifestação de interesse, do qual participaram várias empresas. Concluído esse levantamento, o prefeito Reni Pereira enviou então à Câmara de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei para autorizar a realização do procedimento licitatório de concessão de uso e exploração do centro de convenções. Se aprovada, a licitação será lançada apenas após o período eleitoral. Será realizada também antes uma audiência pública para debater sobre o tema. CBN Turismo. E o Parque Nacional do Iguaçu alcançou no último dia 6 a marca de 1 milhão de visitantes no ano de 2014. Neste ano, 1 milhão foi alcançado mais cedo que nos anos anteriores, conquista que foi comemorada pelo chefe nacional, o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro. Ele conversou com Cristina Pinheiro e também falou sobre a meia maratona das cataratas que acontece neste domingo. Acompanhe. Que positivo, né? Nós estarmos comemorando 1 milhão antes, né, dos anos anteriores, né? Então, assim, nós começamos lá atrás, no ano de 2005, com o primeiro 1 milhão de visitantes, aconteceu lá em novembro, dezembro, né? Depois esse 1 milhão veio antecipando e agora no dia 6 agora de setembro, né? No final de semana ali do feriado de 7 de setembro, nós alcançamos essa marca aí importante, né, de 1 milhão de visitantes. Então, essa marca já está consolidada, né, é uma marca já forte do Parque Nacional. Já nos anos de 2012 e 2013, nós alcançamos 1,5 milhão, né, de visitantes. Então, agora nós temos aí, a partir de setembro até dezembro, que contar aí com mais vigor aí esses visitantes para nós ultrapassarmos aí novamente a marca de 1,5 milhão de visitantes e quem sabe aí bater o recorde de 2012, que é 1,535 mil visitantes. Estamos na expectativa boa, positiva, estamos um pouquinho acima dos movimentos dos anos anteriores, né? Isso nos traz aí uma boa perspectiva para a gente bater um novo recorde no final do ano de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu. É, Jorge, se os números seguirem, se o número de visitantes seguir nesse ritmo, né, a gente consegue, né, novamente ultrapassar. Tem uma expectativa de mais de 1,5 milhão visitantes, né? Exatamente. Então, essa é uma estimativa, né, nossa, é uma possibilidade que aconteça aí, que chegue muito próximo de 1,6 milhão visitantes. Tudo vai depender agora, né, desse segundo semestre, mas tudo nos indica positivamente. São meses que trazem mais eventos para Foz do Iguaçu, são meses que trazem já mais turistas também, né? A partir de setembro o clima também já melhora bastante aqui. Então, espero que não aconteça aí nada de ruim, né? Principalmente na economia do brasileiro e do estrangeiro também, para que a gente possa aí comemorar mais esse feito no final do ano. Mas é importante ressaltar também que esse número também de 1,5 milhão, ele já está consolidado, ele é um número sustentável. Quando nós olhamos os números para o passado, nos últimos 10 anos, o nosso crescimento tem sido aí em média de 10% ao ano. Então, isso nos traz, né, essa condição de realmente, dessa satisfação de conseguirmos esses números expressivos também para 2014. A gente já abordou bastante essa questão, Jorge, mas o fator Copa do Mundo, você acha que teve algum peso, embora assim, os números de turistas que nós esperávamos receber ainda só ficou aquém do esperado, mas dá para a gente contabilizar isso também? É, exatamente. Foi um pouquinho frustrante, né, em questão de número de visitantes. Então, nós diminuímos os visitantes do mês de julho, porque veio mais turistas estrangeiros para o parque. Nós tivemos, né, isso pelas estatísticas, nós monitoramos isso pela estatística. Então, aqueles que vieram assistir a Copa, alguns vieram aqui para as Cataratas do Iguaçu. Só que nesse sentido também diminuíram os brasileiros, né? Aqueles que viriam normalmente de férias, aqueles que viriam de avião ou mesmo de carro, eles não viajaram em função da Copa do Mundo, porque todas as notícias, né, seriam que estaria tudo congestionado, tudo muito complicado, tudo muito caro também. Então os brasileiros não vieram, então acabou dando uma queda nessa visitação em função disso. Os argentinos também, né, passaram aqui por Foz do Iguaçu e foram para o Rio de Janeiro, torcer para suas seleção, passaram direto e na depois volta, voltaram direto, voltaram dinheiro, frustrados também. Voltaram frustrados, perderam a Copa e também sem dinheiro, né? Os chilenos também, vamos ver, os chilenos da mesma no forma. Mesmo sentido. Mas assim, eu creio que a Copa foi positiva no sentido de que houve uma grande exposição na mídia, né, do Brasil, dos seus atrativos, dos parques nacionais. E o que aconteceu também na África do Sul em 2010, que vem sentindo agora, depois de alguns anos, o crescimento no seu turismo, né, externo, a sua exposição que foi muito, muito positiva. Né? E nós, interrompendo um pouquinho, nós tivemos um outro público, um público diferente também visitando as cataratas, né, exatamente, Jorge? Então um público com outro poder aquisitivo, né, um público que pode, né, estar aí de boca a boca, como a gente fala, né, falando bem dos nossos atrativos, né, aqui no Brasil, principalmente aqui de Foz do Iguaçu. Então, realmente, eu acredito que ainda virão nos próximos anos turistas para cá em função da realização da Copa do Mundo. Então, esse eu acredito que seja realmente o ponto positivo da Copa. Né? Foi importante a vinda desses estrangeiros para cá, lógico que foi, é um público diferente, diferenciado, como você falou, mas realmente fica agora a expectativa de colhermos os frutos, né, de todo esse investimento que aconteceu aqui também com relação ao turismo. E agora, e a estrutura do parque, vocês estão sempre em melhoria, sempre, né, procurando deixar tanto o transporte, né, a infraestrutura do parque da melhor maneira possível para receber tanto o turista que vem e volta. É um detalhe que a gente tem que citar também, né, Jorge, que vários turistas que estiveram aqui pela primeira vez disseram, não, vamos voltar sim, porque nós gostamos, a infraestrutura do parque é boa, eu vou voltar, vou trazer amigos, vou trazer a família. Isso é muito interessante, é muito importante também, né? É importante, e dizer que nesses últimos 10 anos, né, o parque sofreu assim uma transformação, né, na sua estrutura física, né, na infraestrutura, centro de visitantes foi melhorado, novos ônibus foram adquiridos, né, para o transporte dos turistas. Enfim, houve grandes melhorias dentro da unidade de conservação. E é importante sempre, nós temos um retorno do visitante, né? Ah, eu estive aqui nas cataratas há mais de 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, se surpreende, né, ao ver hoje a estrutura, a organização que tem, né? Eu não sei se você reparou, Cris, mas assim, nos últimos feriados nós não tivemos filas prolongadas, nós tivemos uma agilidade. Quer dizer, a mobilidade está muito boa dentro. Então, houve exatamente esses ajustes, né, que eram necessários. E também a Copa do Mundo foi positiva nesse sentido, porque nós nos preparamos, né, para atender bastante gente. Então, fica também essas obras, né, essa melhoria no parque agora também para os visitantes, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros. Só acho importante a gente frisar aqui também das facilidades que o iguaçuense e que os visitantes aqui do entorno de Foz do Iguaçu, da região, para incentivar esse pessoal a vir visitar, né, com preço diferenciado, né, o atendimento fantástico que o pessoal recebe, porque eu escuto muitas pessoas aqui de Foz do Iguaçu, pessoas que moram perto, que dizem, ah, eu não conheço, não vou, como é que é? Então a gente precisa incentivar esse pessoal, dizendo que tem essas facilidades, né, tanto para o iguaçuense, exatamente, quanto o pessoal que mora perto daqui. E isso é incrível, né, porque hoje em dia ainda a gente vê, sejam associações, né, de crianças, ou clube de idosos, ou mesmo entidades, né, sociais, dizem, poxa, nós não conhecemos ainda as cataratas, não podemos ir lá. E nós temos todo também um trabalho, um agendamento gratuito para essas instituições, né, sociais. Temos o ingresso do Passe Comunidade, que é exatamente como você colocou, Foz do Iguaçu e os demais municípios, que são 14 municípios no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, pagam um valor diferenciado de R$ 9,00 para conhecer as cataratas, para entrar com ônibus, vai e volta com ônibus, pagando esses R$ 9. Então, preço acessível, né, a todos. É um grande passeio, um grande programa. Né? Entrar dentro de um parque nacional já é um grande acontecimento. Né? Uma área totalmente preservada, né, com 185 mil hectares, onde nós temos uma das quedas de água, né, as cataratas mais lindas do mundo. Então, realmente, eu me incomodo muito quando um iguaçuense diz assim, nossa, eu não fui ainda nas cataratas. Então, realmente, a gente tem que procurar fazer com que essas pessoas conheçam, né? E também respeitem e preservem, né? O que é mais importante. O parque está aí com 75 anos de idade, né? Foi criado lá dia 10 de janeiro de 1939 pelo presidente Getúlio Vargas. Está aí até hoje, né? Dando bons rendimentos para Foz do Iguaçu e região, mas também sendo preservado, né, de uma maneira exemplar. E aliás, a gente pode notar isso já nos primeiros metros, quando começa o passeio ali, a gente já começa a perder o fôlego. O oxigênio já é diferente. Exatamente, e aquela coisa que inunda a gente, você vislumbrar toda aquela paisagem, aquelas árvores, é um passeio maravilhoso, né? A gente tem que realmente incentivar o nosso, não só os turistas, mas o nosso pessoal daqui a visitar. O primeiro impacto, né, das pessoas que, eu sempre ouço vários comentários de pessoas que dizem, nossa, que imagem mais linda, aquela primeira imagem das primeiras quedas. Que marca, ali, né, que, realmente, exatamente, né, uma imagem que marca. E é um orgulho para nós, né, Jorge, porque tantas celebridades, né, quantos reis, rainhas, príncipes já passaram por ali e tem esse impacto e sai falando maravilhas aqui, né? Exatamente. Das nossas cataratas e de Foz do Iguaçu, né? E geralmente, né, as pessoas de fora, né, sejam do Brasil, de fora, de outros estados, mas internacionalmente também, dão um valor, assim, excepcional, né, para a nossa beleza, para as cataratas. Porque às vezes nós não damos tanto porque está tão fácil. Às vezes nós, no dia a dia, né, não damos tanto reconhecimento como ela merece realmente. E é impressionante, nós estamos trabalhando agora com um projeto maravilhoso no parque, que é o projeto Memória das Cataratas, a história do parque, resgatando fotografias antigas, entrevistando pessoas, pioneiros, funcionários do parque, funcionários do Hotel das Cataratas. E o número de fotografias que nós temos de personalidades, de atores, de pessoas que vieram visitar e que vêm, né, no dia a dia nos visitar aqui nas cataratas, realmente é impressionante. E cada uma com um depoimento assim, muito forte, muito especial, né, sobre a beleza, aqui, né, sobre a energia, né, de estar ali próximo ali, aquelas quedas de água maravilhosas. E, aliás, é essa energia, essa visão que os atletas que participam da meia-maratona têm também. Eu lembro, não me esqueço nunca da primeira meia-maratona, eu trabalhava por outro veículo de comunicação, acompanhando ali, e o impacto que aqueles atletas tinham, era uma manhã muito fria, muitos atletas, sim, correndo, sim, de luva, uma manhã chuvosa, inclusive, até a visão nem era tanto assim, mas eu me lembro que muitos deles passavam e olhavam, não resistiam, dar aquela olhadinha, passavam correndo ali, mantendo o pique, mas procurando aquela visão. E agora tem esse privilégio, nessa ideia que vocês tiveram de colocar, puxar um pouquinho mais, mais perto do pra calor, setembro, né, para aproveitar o tempo bom da primavera, né? Nós já tivemos de tudo, né, na meia maratona, nessas 7 edições anteriores, né? Chuva, muito frio, né? Em 2012 nós tivemos aí 2 graus, né? Bastante cerração tivemos pela manhã também. E esse ano também, em função do calendário estar um pouco complicado, em função da Copa, das eleições também. Então, nós preferimos fazer essa experiência, né, de trazer a prova para setembro, que é um mês já melhor, não tanto calor ainda, né, aqui em Foz do Iguaçu, mas também já não tanto frio, e os atletas acredito que vão gostar. A prova, eu gostaria dessa oportunidade também de convidar, né, a população de Foz do Iguaçu, porque pode assistir a chegada da corrida, né, com esse novo traçado que foi feito. A largada é de dentro do Parque Nacional e a chegada é ali no centro de visitantes. Então, saindo para fora do portão do parque... É o contrário, vai ter, né? Vai, o contrário, ficou muito bom, né, esse circuito. São 21 quilômetros, praticamente todo ele dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E a chegada da corrida, que é algo assim emocionante, né? Você ver aqui esses atletas que são de elite, ou mesmo os amadores chegando, aquela festa, né, de conseguir correr 21 quilômetros, uma meia maratona. Então, isso tudo o público pode assistir gratuitamente ali no Centro de Visitantes do Parque Nacional. Então, nós instalamos ali várias estruturas, né, arquibancadas, vai ter uma festa ali muito grande, maravilhosa, com música, com atividades culturais ali também, para receber não só os atletas que estão chegando naquela euforia, naquela adrenalina, né, do esporte, mas também esse público que pode ir lá torcer para um conhecido, para um amigo, para um parente que esteja lá correndo. Então a gente espera que a população de Foz do Iguaçu nos prestigie no domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã já pode chegar lá no centro de visitantes. Não vamos cobrar o estacionamento para os veículos e não vamos cobrar a entrada ali para assistir a meia maratona. E o parque vai ter um horário diferenciado, né? Ele vai abrir ali a partir das 11 horas da manhã, nós vamos estar abrindo o parque para visitação. Então, das 9 às 11 vai ficar fechado o parque somente para a realização da meia maratona, em função da necessidade de segurança, né, para os atletas. E esses atletas vão ter esse privilégio de ter o parque só para eles, né? Vão estar correndo ali realmente com o parque todo para eles. Palavras de Jorge Pecoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira, também a programação do último fim de semana da Feira do Livro aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos e a Associação dos Servidores Públicos do Paraná anunciou que pretende construir aqui em Foz do Iguaçu uma estrutura de colônia de férias para seus associados. O presidente da associação, acompanhado de arquitetas, esteve aqui na cidade nesta semana e se reuniu com o prefeito Reni Pereira para discutir o projeto. A associação já possui, inclusive, uma área de mais de 5.600 metros quadrados, no Jardim Adriana 1, aqui em Foz, onde pretende executar esta obra. O objetivo da Associação de Servidores Públicos do Paraná, que conta com 53 mil associados, é construir uma pousada com cerca de 60 apartamentos, lanchonete, piscinas e churrasqueiras. A entidade já possui unidades em Antonina, Caiobá, Maringá e também outras cidades paranaenses, e a expectativa é de que este trabalho possa começar, inclusive, ainda até o final deste ano de 2014. CBN Turismo. E este é o último fim de semana da Feira Internacional do Livro aqui na Terra das Cataratas. A feira já está aberta no dia de hoje, desde as 9 horas da manhã, com atividades ali na Arena das Letrinhas. E ao longo do dia de hoje são várias as atividades previstas. Às 7 da noite, por exemplo, quem gosta de música MPB pode conferir um show com Renato Fumê falando a respeito da obra de Chico Buarque, cantando também alguns sucessos deste cantor que marcou época na música brasileira. Os debates na Arena Literária também acontecem em grande quantidade ao longo do dia. A partir das 7 horas da noite, a poetisa Mapê Carneiro estará ali no tablado da Arena Literária. Rosa Cardoso e Ivan Seixas falarão a respeito dos 50 anos do golpe militar aqui no Brasil. Também Rogério Pereira, Cristóvão Tese e Luiz Pelanda, a partir das 9 horas da noite, falam de literatura aqui no estado do Paraná. Para amanhã, domingo, atividades a partir das 9 horas da manhã, das 9 até as 10. E destacando sempre que todas as atividades ali na Feira do Livro são gratuitas e a participação dos moradores aqui de Foz do Iguaçu e também turistas é muito bem-vinda neste evento que acontece na Praça do Mitre, aqui no centro de Foz. Outra opção cultural para este fim de semana é a exposição Trabalhadores, de Sebastião Salgado, que está ali no Ecomuseu de Itaipu e foi prorrogada até o mês de outubro. Vamos conferir agora a programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E quem gosta do bom e velho rock lá dos anos 50 e 60 acontece hoje à noite no Zeppelin Old Bar, que está completando 6 anos de atividades aqui em Foz do Iguaçu, um tributo a Elvis Presley, inclusive com um cantor ali imitando os trejeitos do rei, ou diriam alguns, o próprio rei disfarçado, sabe-se lá. No Balinas Pub acontece a festa 70, 80 e 90, no London Club, um esquenta com muita música eletrônica. E no Woods Bar, aqui no centro de Foz do Iguaçu, música sertaneja com Flávio Ottoni. Esta é a programação de algumas das principais casas noturnas aqui de Foz do Iguaçu. E lembrando aí que, enfim, o pessoal precisa reforçar um pouquinho a divulgação via redes sociais, pois em muitos estabelecimentos é complicado encontrar informações. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, dia 13 de setembro de 2014. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Fique agora com o repórter CBN.